Eu te avistei lá no bailão, com as tuas amigas. Oi, eu te avistei lá no bailão, com as tuas amigas. Piranha, te avistei lá no bailão, no bailão, no bailão, com as tuas amigas. Piranha, vai, chupa Juliana, senta Juliana, vai, chupa Juliana, senta Juliana, vai, chupa Juliana, senta Juliana, vai, chupa Juliana, senta Juliana, vai, chupa Juliana, te avistei, te avistei, te avistei, te avistei, te avistei lá no bailão, te avistei, te avistei, te avistei, te avistei, te avistei lá no bailão, senta, senta, senta, senta, senta, senta Juliana, senta, senta, senta, senta, senta, senta Juliana. Eu te avistei lá no bailão, com as tuas amigas. Oi, eu te avistei lá no bailão, com as tuas amigas. Piranha, te avistei.